Cliente Papa Romeo Yankee Delta Charlie, informo Pena Azul, tráfego na sua frente na posição de 1 hora, 5 milhas, mantendo 500 pés, um helicóptero, fique atento, tem a frequência livre para autocoordenação 1, 2, 3, 4, 5, chame no regresso. Sim, frequência livre do ponto. 36, livre direita, 121, no decimal 9. 129, boa. Sobre Salvador, boa tarde, o TAM 3217, livrou. TAM 3217, autoriza táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08. Romeu Bravo Oscar, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 8, autorizado LS, excluído, pista no 0, reposta estabilizada. Rodão 966, autoriza ataque até o ponto Esfera Via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajude altímetro no 08. Ok, 18, ponto de espera no 0, vai chamar 1895, voo 966. Paulo Salvador, boa tarde, Xanel 6355, frente da Romeu, previsão de tráfego para São Paulo, Guarulhos. O Xané 6355, autorizado Salvador, para aeroporto Serra Bravo, Golfo Romeu, e eu fiz o 10 para Alfa Índia, DCT 1 Bate, conforme a rota do plano de voo, nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da Eolê da Mostra, transponder 5030, controle Salvador, fere 120, decima 8. Autorizado então, 360, fez o 10. Tira aí um bate, escola da 90, primeira curva direita, é o da morte, vai sair já. Transponde 5030, controle 208, boa chanela. Chanela 355, cotejamento correto, chame pronto na posição 01. Enquanto está na pronta 01, a chanela 6355. Salvador, boa tarde, 3192, formação Romeu. 3192, oceano identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 018. Ajuste 050, 018. Quanto dá de voar, Duna? Então, 3192, mantenha o perfil da chegada sem restrições de velocidade. Mantendo o perfil sem restrição, né? 3192. Localizado Romeu Bravo Oscar. Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar, complete final do procedimento LS Expression, a torre em 118, decimal 95. Torre 1895, Romeu Bravo Oscar. Em Salvador, Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, boa tarde, continue a aproximação, guarda no pista livre. Prefeito da presente, base pela direita 197, Romeu Bravo Oscar. Condições visuais, aparte para o cancelamento. Para o cancelamento, Romeu Bravo Oscar. Cancelado agora aos 4-2, base pela direita, circuito não padrão da 97, a parte na curta final. Certo, liberado, base pela direita 97, Romeu Bravo Oscar. Decolou 43, controle no 208, bom voo. 208, boa. Controle, boa tarde, Gol 966, decolou, Puka. Gol no 966, contato radar na decolagem, suba via saída Puka para o nível de voo 370. Para o 370, Puka, Gol no 966. Base para a final, baixada travada, é o Romeu Bravo Oscar. Cabeceira 17. Tripouso pista 97, vento no 40 graus, 99, Romeu Bravo Oscar. Oscar. Bom, no 620, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 908. Para a Vosca no Solos 46, pátio 5, até a próxima. Você também, estamos na torcida. Chané 6327, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3395. 1-2-5-1-3-3-9-5, boa tarde. Bono 966, chama o centro Recife na frequência 1-2-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-6-4-5, 6-1-9-6-6. Secundário 1-2-5-4-5. 2-5-4-5, obrigado. São 3192, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-8, canceladas restrições de altitude em TAP, autorizado LSXP da pista 1-0, reposta estabilizada. 2000 pés, 1-0-1-8, canceladas restrições em TAP, vai reportar estabilizado, são 3192. Autorizado Salvador para aeroporto Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Pesulu 2-1, conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 360, decola da pista 1-0, curva direita, sai da Arbó, transição eletra, transponda 5040, controle Salvador, Perino 20, décima 8. 360, com fins aprovados, decola da 1-0, curva direita, descida Arbó, transição eletra, SPD de luz 2-1, 5040, transponda de 208, pós-decolagem, dupla turno 9. Azul 418, cotejamento correto, chame pronto na posição 03. Xanã 6355, pushback e acionamento no 01. Xanã 6355 na posição 01, autorizado, chame taxa. A chama táxi está autorizado, 6355. Papa Romeo Zulu Charlie Mike, 54 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 045, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Estabilizado, está 3192. São 3192, complete final do procedimento LS Actuation, chame a torre em 198, decimal 95. 1620, desça para 2000 pés, canceladas restrições de altitude em TAP, ajuste no 018, livre LS Actuation no 0, reposta estabilizada. Para 2000 pés, livre as restrições de altitude em TAP, autorizado LS Actuation, com o número 20. Trem, tem livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus com 11 nós. Achar travado, autorizado o pouso na 10.3.1. Salvador, boa tarde, eu vou usar o acesso. Informação, Romeu. Posição é as partes, por gentileza, autorização de tráfego ao vivo. Solo azul 4198, pushback e acionamento, ponte 3. Chamou o para cópia? Para cópia foi o gol no 097, posição 4, formação Romeu, pressão de tráfego confine. Aguarde cópia, o gol no 097, Romeu confere. Agora. O azul 418, aguarde para puxa, número 2 do setor. Agora. Ryanair 6355, 123 a bordo, 4 horas e 50, alterno Galeão. Chanel 6355, autoriza ataque até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro na 09. Ponto de espera, torre 1895, Chanel 6355. O azul 41118 após a passagem do Airbus na sua cauda, autorizado, puxe acionamento no 03. Após a passagem do CIA, o azul 418, após a passagem do aeronave da companhia, é isso? Após a passagem do Airbus, é isso? Afirmo, o Airbus já passou, está no ponto de espera, já tem livre push no 07. Ok, vai iniciar, 4-1-1. 355 ali, mantenha no 0. Boa tarde, ali, mantenha 355. 3192, no solo ao 57, livre à direita, 121, no decimal 9. 219, 7390, boa tarde. Transponder 5042, controle Salvador, APL 120, decima 8. 360, peso no 21 para confins. Decolou no 0, curva direita. Tá bom, a transição é nessa. 5042, eu transponder 208, eu controle. Bom, 097. Bola 097, condicionamento correto na posição 04, chame pronto. Vai reportar. Salvador, boa tarde. Então, 3192, autoriza ataque via Alfa, Juliette, portão 10. Boa tarde. Alfa, Juliette, 10, boa tarde. Alfa, Juliette, bom, no 620. Bom, no 620, complexo final do procedimento elétrico, que chame torre 118, decimal 95. Torre 118, 95, bom, no 620. Boa tarde, boa tarde, no 620, como é que foi? Boa tarde, no 620, continue a aproximação, aguardando o pista livre. É, está aguardando autorização, boa no Salvador, Oxanaia 6355. Oxanaia 6355, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL para o 360, 6355. Quando lá torre, 118 decimal 95, ajuste de altímetro na 08. E ainda, ponto de espera, torre 1895, obrigado, boa tarde. Chanel 6355, mantém o PC da saída. Mantém o PC da saída, 6355. É 355, decolou 01 no controle no 208. Zero livre pouso, pista na 0, cantuna 50 graus com 11 nós. Livre pouso, cabeceira no zero, gol 1620. Tudo Petrolina, sentido a Romeu. Oxalá 63, no 4, chamou o salão pra cobre, Romeu, informação em curso. Fechou. Afirma, autorizado Salvador para aeroporto Sierra Bravo, Papá Lima, via Vesulu 20, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim, nível de voo 340, 5046, transponda, controle aéreo no 208. Autorizou 340, Petrolina, decolada 10, curva esquerda, Momo, Nenim, Vesulu 5046, é o código 208, a frequência do controle. 5046, transponda, confirme só a transição, copiado? Fechou, Momo, Nenim. Transição. Nenim. Nenim, confere transição, chame pronto no 06. Chama. Salvador, boa tarde, Alvim 4118, ponto de espera da 10, pronto? 4118, ali mantém, pista no 0. Ali mantém no 0, Alvim 4118. 1620 no solo 03, livre direita 121, decimal 9. Na direita 219, igual 1620. Por favor, precisa de cobrar o operador de finger no... para o finger 04. Ah, espera monitorar essa frequência mesmo, né? Deve estar ciente. Ok. Tuno 8, tem livre decolagem da 1-0, vento 1-4, 0 graus, com 9 nós. Iniciando na 1-0, azul 4-1-8. Azul 69-1-8, desça para... 2.000 pés, canceladas as restrições de altitude em TAP, autorizado ele essa que você ainda precisa mandar a resposta estabilizada. Gente, bom, confirmando, estão liberadas as restrições de altitude em TAP, o azul 69-98, deve ser 2.000. E velocidade também? Afirmativo, o azul 69-98. Gente, grato, liberado de altitude em TAP, e velocidade em TAP, é para 2.000, 69-98, pode estabilizar. Papapá, Juliette, Alfa, Eco, mantendo a proa de Amã, para a chegada Amã, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1018. Juliette, Alfa, Eco, aguarde para a autorização do ILS. Aguarde para a autorização do RNAV, o Juliette Alfa Eco. 9020, 208. 208. 2789, acendo identificação via chegada bom, fideça para o nível de voo 060, o ajuste 1908. Chegada bom, vai descer para o 080. 080, o ajuste. Nosso PR vai ser 7. 2789, cliente, reporte para a descida. Controle Salvador, azul 4118, na sua escuta. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Arbor, hotel 360, 4118. Gente, o Juliette Alfa Eco, então mantenha a proa de Arbor para o ILS X-Ray. Corrigindo, a proa de Aman para o ILS X-Ray da pista 90. Siga Bravo Serra Serra. Gente, o Bravo Serra Serra tem a frequência livre para autocoordenação, não há tráfego a reportar no setor. Papapá, Juliette, Alfa Eco, serviço radar encerrado 71 milhas noroeste de Salvador. É, descida a critério para o nível de voo. Descida a critério no setor, reporte 40 milhas de Salvador. A Chaner 6355 chama o centro Recife na frequência 1251, alternando 3395. 3217, autorização com fim, nível 340, está no 08. 400 Romeu, cruza o 210 para o 150, autorizado pelo centro. Voo no 164, aciona identificação via chegada Mar e desça para o nível de voo 070, o ajuste no 08. 7, via Mar e descendo para o 070, voo no 164. Controle Salvador, boa tarde, passarinho 2231, informação Romeu. Passarinho 2231, aciona identificação e a chegada Mares, reporte no ponto de adesivo. Tomara no de adesivo 2231. Controle Azul 4118, solicite se possível proa de Elefa ou SOP. Azul 4118, mantenha o perfil da saída. Estou 3217, pronto, copy. Afirmativo, está 3217. Autorizado Salvador para o aeroporto Sierra Bravo Charlie Foxtrot. Via fez o número 0 por bar, via fez o número 6 conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 340, decolada pistona 0 curva direita. Saída da El, Leda Motiva. 5050 no transponder, controle Salvador opera em 120 decimal 80. Yeah. Autorizado com fim, nível 340, Apesulo 10, por baixo, Apesulo 16. Recola da 10 com curva direita, da El, Leda, Mótima. 5050, transpone, 1280 para o controle, o TAM 3217. Então 3217 com fim, meu nível autorizado? 340. Proteja mesmo, correto na posição 08, chame pronto. Chamará. Salve, voo 1097, 180, bode 322, alternativa Campinas para o TAM. Primeiro táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá a torre 118 decimal 95, ajude altímetro na 018. Índia, no 018, 18, obrigado. Bom trabalho e uma boa tarde. Não, no 0, azul 99. Papapá, Juliette Alfa Eco para interceptar o localizador. Liberação para... Juliette Alfa Eco, mantém o perfil de chegada. Vou e amanhã. Avô 4118, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288-260, azul 4118. Controle Salvador, passageiro 2231, não para descer. Primeira nave 113. É o passageiro 2231, não para descer. Passageiro 2231, desça para o nível de voo 160, ajuste 10018. 160 no 08, passando 223. Radar 41 milhas noroeste de Salvador. Descida para, autorizada descida para 4 mil pés, o ajuste 1018. Autorizada descida para 4 mil, 08, autoriza o Juliette Alfa Eco. Juliette Alfa Eco, autorizado Duna. Azul 2789, confirme sua velocidade indicada. 240-2789-07-220, confirma? Afirmativo, 220 na azul, azul 2789. Suzina 220-2789. Juliette Alfa é autorizado desvio, após desvio, foi Duna. Após desvio, foi Duna. Prossiga, papapá, November Oscar Romeu. Papapá, November, Oscar, Romeu, mantenha-se em condições visuais, ingresse no corredor Vera Cruz, reporte no Através de Paripe. Solo Azul 998, livrou na sua escuta. Reporte Através de Paripe. Via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa antes da Juliette, 699. Parada 2231, desça para o nível de voo 1190. 1190, 2231. já perto, pode programar 121. Papapá, November Oscar Romeo, autorizado 500 pés, o ajuste no 018, na proa do farol de Itapuã. Juliette Alfa Eco, autorizado, descida para 3 mil pés, o ajuste no 018, na proa de Duna. O Juliette Alfa Eco está visual, solicita 2 mil. Agora eu não cheguei 06699. Desça para 3 mil pés, ajuste no 018. Ok, 3 mil pés, deixa para ela. Passa na 090 para 080, 27, 89. Patrão ligou no 097. Caso 2789, desça para o nível de voo 050. Descida para o 050, 2789. O 1964 da Gol está cruzando 080 para 070. Bono 164, desça para 4 mil pés, o ajuste na 08. 4 mil, 08. Patrão ligou no 097. Bono 097, contato radar na decolagem, estudo via saída Arbor para nível de voo 360. Arbor, elefa 360, gol no 097. Vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 240. Seu limite é magnética 120 de Simbra. Direita 240, limitado pela 120 de Simbra. O 2789. Está no 596. Fala 6314, aguarde. Aguarde. Bruno, desça para o nível de voo 050. 0502, Juliette Alfa Eco, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reposta postabilizada. Descida para 2 mil, autorizado LS, desceda 10, reposta estabilizada, Juliette Alfa Eco. Gol no 164, pode prosseguir para 2 mil pés? No 164, mantenha 4 mil pés. Manterá. Bono, 3 horas e 30, alternando caminho. Qual tem inicial autonomia? 3 horas e 30. Autorizar táxi até o posto de espera, parte 1 no Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, atendeu o cimetro na 08. 08, o posto de espera chama 3285, tanto de 217. Chame a minha 3-4, posso passar de 2-2 da sua calda, autorizado, puxe no 06, chame táxi. Eu em coordenação com o Tola, posso passar de encontrar a taxa 6-6-4. Pronto. 2-2-3-1, reduz a velocidade para 2-0-0-9. 209-2-2-3-1. Controle, é possível voar Elefa ou... Sou stop para o gol 097? Estou no 097, autorizado o Elefa. Elefa, obrigado. Atingir 4 mil, gol no 164. Gol no 164, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, mantendo a proa, gol no 164. Bonono 64, informo que irá ultrapassar o curso localizador. Seu novo limite é magnética 120 em Sindra. Novo limite 120 em Sindra, Bonono 64. Mandou um monte, boa tarde, está 3217, próximo ponto para 90, pronto. Boa tarde, está 3217, Alinda, cola piscina 0, vento no 50 graus com 89. Alinda, cola 10, está 3217. 1164, para interceptar o curso do localizador, curva direita na proa 130. Direita 130, vou na 164. O 2789, deixa para 4 mil pés. Para 4 mil. 2789. Mas desloca o voo esquerdo. Receptando o Loki, Juliette Alfaia. Papapá, Juliette Alfaia, que eu completo o sinal do procedimento LSXV, chame torre 118, decimal 95. Completo o procedimento LSXV, chama torre 1895, Juliette Alfaia. Autorizar ataque até o ponto de espera, parte 1 no Inter, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 8. 18, ponto de espera da décima, 119, 95, obrigado. Sequência 118, decimal 95. 0060, passaria 2231. Confirma intenções, novembro, essa camada. Gente, prossegue linha do litoral, reporte farol de Itapuã. Então, 110 para 3 mil pés. Ele está livre, interceptar o localizador, 2789. Controle da autorizada ILS da 110 para 2231, passarelo? Passarelo 2231, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 340. Esquerda 340, 2231. Controle Salvador, está 3217, decolou. Valendo, 3217. Passaria do 2230, curve à direita. Passaria do 2231, complete com curva à esquerda na proa 280. Esquerda 280, 2231. Voo 097 passando 170. 0097, chame Recife, frequência no 288. 288. 3217, pode voar na proa de Ledo, senhor? 3217, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o 340. 340, pode voar na proa de Ledo? Mantém o perfil da saída, 3217. É, mantém o perfil da saída. Voo no 164 e ILS. Voo 164, completo, chame torre 1895. 1895. Controle, teria um limite para sair na proa 280? Autorizado pouso, Juliette Alfa Eco, 1-0. Proa 360. Direita agora, 360, 2231. 789, localizado. 2789, aguarde para transferência. Azul 2789, desça para 2 mil pés, aguarde para transferência. Vem na sua escuta, 2789. Controle para 3, pode descer, 2231. Passarei 2231, desça para 3 mil pés. 3 mil pés. Está mantendo a proa 360? Ativa, passarei 2231. Base para final 35, novembro Oscar Romeu. Novembro Oscar Romeu, vai efetuar pouso Pairato, cabeceira 35, vento 140 graus com 99. Tem livre pouso, cabeceira 35. Cabeceira 35, novembro Oscar Romeu. Efetuando pouso Pairato, ok? Pairato na 35. Zorgo na 620, formação Romeu. Passou nessa flota autorizada no central lógico, passarei 2231. 7 Alfa Eco, no central lógico 27, livre à direita, 121 no decimal 9. Ok. 1620, informação em curso, Sierra, copia 370 para a Serra Bravo Romeu Foxtrot. Copia. Autorizado Salvador, para o aeroporto Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via rota do plano de voo, nível de voo 370, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamaru. Transponda 5054, controle Salvador, Pérez 20, decimal 8. Autorizado para o 370, conforme o plano, decola 10, curva esquerda, saída Puca, Jamaru. Aracaju, Sana 0054, controle 20, decimal 8. 4 da Gol, tem livre pouso, pista 0, vento 140 graus, com 10 nós. Tem livre pouso, Gol, 1164. 2789 da Azul, muito boa tarde, continue a aproximação, vai dando autorização de pouso. Ah, sua escuta, 2789. Para 2231, desce para 2000 pés. Para 2000, 2231. Posição 05. Vai. Papapá, Juliette Alfa Eco, autorizado Juliette, contornar o pátio, Lima, Mike na Quebec, mantém a posição e chame o solo novamente. Nono 64 no solo, aos 29, livre à direita, 121, no décimo 9. Lembrando, vai chamar 129, obrigado. Juliette Alfa, conhece o aeródromo? Não copiei. Gente, então reporte na Quebec. Solo Cordial, boa tarde, voo no 164, livrou na sua escuta. Voo no 164, pelo ataque de Alfa, Juliette, portão 07. Alfa e Juliette foram portão 07, obrigado. Seis, dois, três, um, muito boa tarde. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Pode marcar do externo, baixar de travado. Para o externo, 22, seja. Papá, papá, Juliette Alfa Eco, autorizado Quebec, cruzamento 1735. Papá, Aerostar. Quando lá, funcionar sua caixa livre. Continue a aproximação aguardando pista livre 2231. Aguardando pista livre 2231. Pode alinhar o 6314, senhorita. A aeronave da passarela de um sequenciamento já passou o marcador externo por instruções da... por determinação da aeronáutica. Após o marcador externo, eu não posso alinhar ninguém. Não tenho ponto de espera a VAR de hoje. Tenho ponto de espera. 2789, no solo aos 32, livre direito 1219. Direita, na Eco, chama 20, o solo azul 2231, vento no 40 graus, com 10 nós, altímetro 1018, livre pouso no 0. Livre pouso no 10, 2231. O 6314 agora sim está condicionado após o pouso da TR da passaria do Narcuta, final da 10, alinha e mantém em pista no 0. Afirmativo, você pode passar a tráfego ali, mantém no 0, excelente, 6, remota previsto 4, Romeu. Alfa, Kilo, 3, previsto é 4, Romeu, 2789, obrigado. No solo aos 35, livre direito, 121, decimal norte. Direito, 121, norte, 22, 31. Uno 620, contra Rússia. Autorizado na posição 05, chame táxi. Autorizado, perfeccionamento, chame táxi, boa no 620. Colagem, vento no 40 graus, com 9963-4. Autorizado táxi Alfa, reportagem da táxi Juliette. Alfa, Juliette, 2, 3, 1.